¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Que dentro do capitalismo, os grandes problemas de nosso povo já não têm solução. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. Começa agora o seu podcast com análises políticas com Michele de Mello, diretamente de Caracas. Giovanni Simon, diretamente de São Petersburgo. Quem tem coragem de ser um dos 18 do forte entre a vida e entre a morte, do sul até o norte, atenção, a coluna e a paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do seu podcast, A Coluna. Nesse 27º episódio, a gente tem um tema latino-americano. Vamos falar da nossa pátria grande hoje. Mas antes da gente entrar no assunto, deixa eu lembrar para você que talvez está chegando aqui hoje, que a gente está disponível em todas as plataformas mais comuns aí de streaming e tipo dos podcasts em geral. No Spotify, no Podcast Addict, no iTunes, no Deezer, no Google Podcast, no Castbox e, é claro, no nosso portal, acoluna.org. Vai lá, acesse, ali você pode ter contato e escutar todos os nossos últimos episódios do nosso podcast A Coluna, mas não só isso. A gente também tem uma série de novos materiais, de novas análises políticas e agora a gente também tem uma seção nova no nosso portal que se chama a seção dos colunistas. Então, semanalmente a gente tem conteúdo atualizado e uma boa análise política marxista. E também é lá no nosso portal que você pode ver o passo a passo aí de como contribuir com a nossa campanha de financiamento através do apoia.se/coluna. Procure lá e nos ajude a financiar o nosso podcast, mas também a financiar o nosso portal. Mas vamos lá, já falei um monte de coisa e ainda nem apresentei o meu fiel escudeiro aqui no podcast A Coluna, lá da Rússia, Giovanni Simon. Oi, Gil. E aí, galera? Tô vacinado já. Espero que logo vocês também estejam. Que maravilha, que maravilha. Viva a vacina. E no caso da Rússia aí, muito bem, viva a Sputnik 5. Bom, hoje, a gente, como eu comentei, a gente vai falar de um tema latino-americano. Tô trazendo, puxando sardinha aqui pro meu lado, que tô na Venezuela. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os resultados desse super domingo eleitoral que aconteceu no último domingo, no dia 11 de abril. Quais são as perspectivas e horizontes? O que a gente pode concluir com esses resultados, né? Nesse último domingo, 11 de abril, 3 países andinos tiveram eleições para escolher os seus novos governantes. Isso aconteceu no Equador, no Peru e na Bolívia. Nesses 3 casos, o resultado final foi o oposto do que apontavam as pesquisas de opinião. E nesse episódio, então, a gente vai querer discutir um pouco isso, né? Quais são esses motivos, essas surpresas? Se tinha condição de prever os resultados nesses 3 países? Se não, e agora? Como é que fica esse mapa político na nossa região, na nossa América Latina? E a gente vai começar falando um pouquinho sobre o Peru. Pois é, o Peru também foi um caso de bastante surpresa, né? Primeiro porque, bom, tinham muitos candidatos, né? Não tinha, digamos assim, um líder isolado nas pesquisas. E o resultado foi surpreendente porque quem venceu, né, no primeiro turno, em primeiro lugar, foi o Pedro Castillo, do Partido Peru Livre, com 19% dos votos. E esse cara é um político mais à esquerda, né? Tem aí, estamos vendo ainda qual que é o perfil desse candidato à presidência do Peru, mas foi uma coisa relativamente surpreendente, né? Porque há bastante tempo no Peru predominava apenas uma disputa de direita contra direita. E é claro, né, por conta disso, o segundo lugar ficou com a Keiko Fujimori, que é a quadro conhecida aí da direita no Peru, da Força Popular, com 13% dos votos. E vale lembrar, né, que 28% da população se absteve da votação, né? Ou seja, 6,5 milhões de eleitores não foram votar, apesar do voto também ser obrigatório e ter multa, né, que não é 3 pila, como no caso do Brasil, mas R$300. A Verônica Mendoza, a outra candidata juntos pelo Peru, ficou com menos de 7% dos votos. E ela ainda não declarou, né, apoio ao Castillo, porque afirma, né, que precisa se debater alguns outros pontos, aí, principalmente a questão da reforma tributária, com impostos a grandes fortunas e agenda são as questões de gênero e o direito das mulheres. Você precisa acertar pontos para poder declarar o apoio. É, a Verônica Mendonça, que pelo Juntos pelo Peru era justamente a candidata mais com maior divulgação, né, e mais conhecida do campo da esquerda, do campo progressista. É, inclusive foi a candidata que tinha o apoio do Partido Comunista Peruano e era, digamos, a promessa aí da esquerda dentro do Peru, e no final ficou em quinto lugar, né, no resultado final, apesar de em algum momento ela estar empatada para talvez chegar no segundo turno. E o Pedro Castillo é justamente essa esquerda um pouco mais desconhecida até agora, né, é um professor que liderou a greve de professores em 2017, mas que era o último colocado nas pesquisas de opinião, assim, né, e finalmente foi o que teve mais votos. O segundo turno vai ser realizado no dia 6 de junho, e aí a gente vai ver como é que vai ser esse resultado, que está até agora bastante indefinido, assim, né? Os dois candidatos que chegaram no segundo turno têm uma votação pequena, né? Pedro Castillo tem 19%, a Keiko tem 13%, ou seja, juntos eles somam um pouquinho mais que 30% da votação. E, no entanto, são os favoritos para assumir a presidência. A Keiko, ainda por cima, foi a candidata, segundo as últimas pesquisas de opinião, com maior rechaço popular. Cerca de 60% dos eleitores diziam que jamais iriam votar nela. Isso porque também ela é uma dos principais nomes aí do capítulo da Lava Jato no Peru. Né? A Keiko está sendo investigada por denúncias de corrupção e de lavagem de dinheiro em contratos com a Odebrecht, enquanto ela era congressista. Ela foi deputada no Peru. Ela já foi presa, inclusive, mais de uma vez, e o Ministério Público do Peru pediu 30 anos de prisão para Keiko Fujimori. Esse processo continua correndo, então tem muita possibilidade, por exemplo, se ela for eleita, de talvez ser condenada e não poder permanecer na presidência. Então, isso é algo que pesa bastante contra a Keiko, apesar dela ser agora, né, a candidata da direita que vai, acredito, né, todo o campo da direita. Já o Castillo, como eu falei, ele é professor na região de Cajamarca, que é a zona rural peruana. Ele foi líder da greve dos professores em 2017, quando ainda o Peru estava sob o governo do PPK, né? E nessa greve, o que eles pediam? Né, aumento salarial, reajuste salarial para os professores da rede pública, e também que acabassem com os sistemas de avaliação que eles consideravam que era muito impositivo, né? O formato não era o adequado, esse sistema de avaliação para os professores da rede pública. Agora o Castillo vem aí como uma esquerda, inclusive em alguns setores estão dizendo que mais radical, né? Mas na verdade a principal proposta dele foi a reforma constitucional, que era uma reivindicação dos protestos do ano passado, em novembro de 2020. Acho que talvez o pessoal lembre, né, que no Peru, principalmente na capital, na região de Lima, houve grandes protestos que derrubaram dois presidentes em duas semanas e que depois continuaram exigindo uma reforma da Constituição, justamente para mudar a atual Constituição, que foi promulgada em 93, durante o regime de Alberto Fujimori, pai da Keiko Fujimori. Agora, né, as desconfianças estão justamente porque o Castillo, por exemplo, olha só ela soltando portunhol. O Castillo, ele era contrário a uma agenda de gênero, assim, né, por exemplo. Não, e também, aparentemente, não teria firme essa defesa do imposto para grandes fortunas, essa reforma tributária, que eram pautas centrais do Juntos pelo Peru, como o Gil, né, comentou. E aí tem esse medo de que ele seja um novo Ollantumala, né, que foi o presidente do Peru eleito em 2011, também eleito com discurso progressista, mas que logo depois voltou a endividar o país, enfim, voltou a assumir uma agenda liberal. Esse é o cenário para a disputa da presidência no Peru, mas nesse último domingo foi eleito o Congresso, foi renovado o Congresso, que tem 130 deputados e vai ficar dividido provavelmente em 11 bancadas, isso porque os resultados ainda são preliminares. E aí o Peru Livre, do Pedro Castillo, tem a maior bancada, com 36 cadeiras, e o Força Popular, partido de extrema-direita, que é o partido da Keiko Fujimori, ficou com 24 cadeiras. Então acho que é isso, bastante fragmentação e bastante água para rolar ainda no Peru, né, Gil? E a outra surpresa da semana, desse domingo, essa sim, eu acho que pro lado negativo, pelo menos, né, de todas as forças de esquerda da região, foi o resultado do Equador, né, Gil? Que o Andrés Arauz era o favorito... Que o Andrés Arauz era favorito em todas as pesquisas de opinião, Ele liderava com uma média de 7 pontos percentuais e no final ele perdeu. O Guilherme Lasso, banqueiro da Aliança de Direita CREU e do Partido Social Democrata Cristão do Equador, fez 52% da votação, enquanto o Andrés Arauz, que era o candidato, né, da Revolução Cidadã, apoiado pelo Rafael Correia, da plataforma União pela Esperança, ficou com 47% da votação. Outro aspecto decisivo no Equador também foram os votos inválidos, né? Se no Peru teve uma alta taxa de abstenção, no Equador teve uma alta taxa de votos nulos. 1.700.000, um pouco mais de 1.700.000 votos nulos num universo de 13 milhões de eleitores. A diferença para o primeiro turno foi de 700.000 votos a mais, que foi também mais ou menos a diferença entre o Lasso e o Arauz. Há que lembrar também, né, que no primeiro turno teve todo aquele rolo, aquele discussão de que se houve fraude, se não houve fraude, por conta do terceiro colocado, uma das lideranças indígenas do Equador, o Iaco Pérez, que é um personagem aí bastante contraditório, que chamou voto nulo no segundo turno e, em certa medida, esse voto nulo fez a diferença, né, Gil? Exato. Tem muita gente falando que o voto nulo chamado pelo Iaco Pérez foi decisivo para a vitória do Lasso, né? Mas, enfim, o movimento da Revolução Cidadã também está fazendo uma queixa, né, de fraude ao CNE, né, a autoridade eleitoral do país. Isso pode comprometer cerca de 5 mil votos. Não vai ser suficiente para mudar o resultado da eleição, claro. O Lasso também, ele assume no dia 24 de maio, né? Ele já está criando a sua comissão de transição entre o governo Moreno e o governo dele, né? Que provavelmente vai ser uma transição tranquila, em algum grau, pela certa continuidade política. E um dia depois das eleições, né, o Moreno já mandou aumentar 5% do valor do combustível, a lei similar ao do Brasil, da política de preços da Petrobras, ou seja, de política de volúvel, né, preços volúveis. E a gente sabe que isso é perigoso, né, porque da última vez o Equador entrou em estado de sítio, né, por conta dos grandes protestos que foram motivados, né, também pelo aumento do preço dos combustíveis. E não acidentalmente ele decidiu fazer isso depois das eleições, né, ou seja, para contribuir, né, com a passividade dos trabalhadores, da massa popular no Equador. Agora a bucha, digamos, já fica já pro Lasso, né, desse aumento no preço dos combustíveis. Porque a perspectiva realmente é acabar com o subsídio dos combustíveis. A gente tem que lembrar que o Equador, assim como a Venezuela e outros países que são exportadores de petróleo, né, que produzem, né, não só petróleo, mas no caso do Equador também uma série de outros produtos, mas bastante da economia do Equador depende da exportação do petróleo. Portanto, existe historicamente uma política interna de manter subsídios no preço dos combustíveis. Né, isso acontece aqui na Venezuela, isso acontece no Equador, e esse é o horizonte, digamos, que o Lenin Moreno queria chegar em 2019, aconteceu o estado de sítio, né, justamente porque teve esse aumento imediato do preço da gasolina em 123%, e a gente sabe, né, aumenta o preço do combustível, isso é uma reação em cadeia, vai aumentar o preço das passagens de transporte público, vai aumentar o preço da cesta básica, afinal, né, a maior parte da distribuição do alimento é feita por rodovias. Então, isso tudo levou o povo equatoriano a sair para as ruas e dizer: não, a gente não vai aceitar esse fim do subsídio assim. E aí fez o Lenin Moreno decretar estado de sítio em outubro de 2019, durou quase duas semanas esse estado de sítio, e agora em 2021, a Defensoria del Pueblo, que seria uma espécie de ouvidoria de direitos humanos vinculado ao Ministério Público do Equador, fez uma extensa denúncia acusando o presidente Lenin Moreno de crimes de lesa humanidade durante esse período de estado de exceção, durante esses dias de estado de exceção. Então é um processo que ainda continua correndo, o Moreno pode vir a ser condenado culpado e, digamos, deixou o caminho aberto aí para o que vem com o Lasso, né? Que acredito que a perspectiva é de mais política liberal, de caráter liberal, já que o cara é um banqueiro. E na Bolívia teve surpresa, mas não tão negativa, digamos, para o campo da esquerda, né, Gil? Na Bolívia, o Movimento ao Socialismo, que é o partido do Evo Morales, o Luiz Arce, né, o partido que governa a Bolívia hoje de novo, né, conseguiu depois do golpe de Estado, retornar à presidência. O Mas era o favorito para vencer também esse segundo turno, que foi celebrado no dia 11 de abril, em 4 estados, em La Paz, Pando, Tarija e Chuquisaca. Desses 4 estados, o Mas era favorito nos 3 primeiros, e no entanto ele perdeu todos os 4 estados nesse segundo turno, e ficando somente com os estados, então, com o governo dos estados em que havia vencido no primeiro turno, que é Oruro, Potosí e Cochabamba, também regiões historicamente no altiplano boliviano, regiões historicamente cocaleiras, indígenas, né, movimento camponês forte, e historicamente apoia o MAS, né, justamente em Cochabamba é onde o MAS é criado. Fazendo um balanço, no entanto, né, o partido perde metade dos governos que tiveram nas últimas eleições, caiu de 6 para 3 departamentos. Mas não se desesperem, né, porque também não foi tudo entregue para a direita, né, no fim das contas a direita ganhou somente em Santa Cruz, era um quartel-general, né, e quem venceu foi justamente o Luiz Fernando Camacho, né, protagonista do golpe, e que, enfim, tem toda aquela política fascista, né, na Bolívia, e que entrou com a Bíblia, né, dentro do Palácio do Governo, ficou insuflando, né? Ele não é tanto da direita tradicional da Bolívia, mas mais dessa direita extremamente fascista, e que foi muito violenta nos dias do golpe, né, que ocorreu. Já foi relativamente derrotado, embora, né, devemos sempre ficar atentos, né, a direita na América Latina não sossega nem quando já está no exílio, como a gente bem conhece do caso cubano. Nos outros estados bolivianos, outros 5 estados, eles vão ser governados por partidos que foram meio que recém-criados, né, a partir de cisões do MAS, com o Jaliala Bolívia, ou partidos que também se dizem de esquerda e que propõem uma espécie de uma terceira via, um movimento chamado Terceiro Sistema. E o Evo convocou uma reunião de balanço do partido, né, com o Álvaro Garcia Linera, também reconheceu que é um momento de debater novamente as demandas do movimento, e no último sábado houve um ato, né, no dia 17, em Cochabamba, para reafirmar a força do MAS, que ainda é a maior organização política da história da Bolívia. Mas esse primeiro bloco, ele é mais para a gente fazer um balanço geral, fazer uma passagem geral sobre os acontecimentos. No segundo bloco, a gente vai fazer um pouco mais de debate sobre as perspectivas com esses resultados eleitorais. Então, não nos tire do ouvido que a gente já volta para continuar debatendo o super domingo eleitoral na América Latina. E voltando com o nosso 27º episódio do podcast A Coluna, debatendo o Super Domingo Eleitoral na América Latina, a gente vai agora debater um pouco mais sobre as perspectivas dos resultados eleitorais que a gente teve. No Peru, né, o próximo presidente, dependendo de quem for assumir essa bucha, vai pegar o país com 12% de desempregados, com 70% da população dos trabalhadores, né, no setor informal, e com uma retração econômica de 15% do PIB, apesar de ter tido aí uma recuperaçãozinha de 7% no primeiro semestre de 2021, no primeiro trimestre de 2021. E também tem uma alta, não só alta, mas a maior taxa de letalidade por Covid-19 da região. Então esse é um desafio aí que o próximo presidente vai enfrentar. Também, né, o Peru tá já há muito tempo numa bagunça política, numa crise do sistema político, né, com constituição de época de ditadura, os 5 últimos presidentes, né, foram presos, tiveram impeachment, se suicidaram por conta de coisas de corrupção, e tudo isso está associado com uma coisa que também, para o brasileiro, é muito conhecido, que é a tal da Lava Jato, que teve uma influência grande, né, no Peru, especialmente por conta das operações da Odebrecht por lá, e que levou, né, também a uma crise política e econômica bastante grande assim como no caso brasileiro, né, a Lava Jato realmente serviu aos seus propósitos, aos propósitos designados pelo imperialismo no sentido de desorganizar e desestabilizar e arrasar com economias na América Latina. A direita, digamos assim, nativa, não está muito disposta a seguir com o fujimorismo, né, que tem já uma tradição ditatorial no país, e tanto que se dividiram, né, em quatro chapas. Mas também não vai, provavelmente, né, querer simplesmente deixar alguém supostamente da esquerda radical simplesmente assumir o poder. É possível que a direita vá despejar votos, né, na Keiko Fujimori. Então eles estão meio que nesse dilema, assim. É como se fosse aquele editorial, né, uma escolha muito difícil, né? A mesma coisa, né, Keiko Fujimori ou uma posição de esquerda. Enfim, e a gente está aí eles estão nessa situação complicada e a gente vai ver o que vai acontecer, né, Michelle? Pois é, eu chutaria aqui algumas hipóteses, Gil, em relação aos movimentos da direita. É isso, né? Lava Jato, inclusive, com esse discurso de combate à corrupção, acabou com o debate político, né? Destruiu também muito debate político no Brasil e nos países da região. No Peru não foi diferente. Justamente como a Keiko tem grande possibilidade de ser condenada pela Lava Jato, né? Tem uma série de associações de juristas pela democracia que identifica que realmente, né, tem provas contundentes contra a Keiko, né, que pesam contra a Keiko, eu acho que uma hipótese seria que a direita caísse, né, com tudo agora nesse apoio a Keiko, pensando na possibilidade aí de interferir nos seus vices, né? Cada presidente peruano tem dois vices. Essa chapa é composta por três nomes. Pensando que a Keiko pode ser condenada em breve e pode perder a presidência. Eu acho que essa poderia ser uma hipótese. No entanto, também existe uma outra hipótese que seria da direita tentar comprar o Castillo, né? Ou tentar gerar uma maior influência sobre o candidato da esquerda, que é essa esquerda ainda um pouco conhecida, por assim dizer, né? No Peru, ou que pelo menos ele era um candidato que não era o candidato das plataformas maiores, né, peruanas, e que, no entanto, é o cara que pode chegar, que tá no segundo turno, né? Que pode ganhar, é o favorito até agora. Por que a esquerda não confia no Castillo, né? Justamente porque ele representa determinados, talvez, valores, né, um pouco mais conservadores. Ele é o típico cara do campo, professor no interior do Peru. Então, tem uma série de preconceitos, por exemplo, com a agenda feminista, né, com a agenda de direitos das mulheres, que é fundamental, inclusive no Peru, que, é, assim como os países da América Latina, tem altas taxas de feminicídio e de violência contra a mulher. No entanto, ele defende abertamente a construção de um Estado socialista, passando por essa reforma constitucional. Então, gera isso, gera muito medo dentro da esquerda peruana de que ele seja como um Ollanta Humala, que se diz de esquerda e logo em seguida consegue vencer as eleições apoiado por um setor da direita que sente que ele é uma pessoa que pode ser influenciável. Isso a gente vai ter que ver, né? São hipóteses, são possibilidades. Talvez o Castillo vença e realmente seja um candidato vinculado com a esquerda, que receba apoio da esquerda e que tenha compromisso, né, com o campo popular. Esperemos que sim, isso seria o melhor cenário. Mas eu acho que também vai ser difícil. Eu acho que a direita também não vai perder essa presidência assim tão fácil. Eu acho que esse resultado, né, Gil, entre, de um lado, o fujimorismo, que justamente é o que representa essa atual Constituição, né? Esses protestos de novembro de 2021 conseguiram identificar que todo esse cansaço generalizado no Peru, né? Essa conclusão de que o sistema político atual não funciona, está completamente corrompido e já não atende às demandas do povo, né? Nunca atendeu, mas numa situação de crise sanitária, né? De profunda emergência nacional, que é o que está acontecendo no Peru com a situação da pandemia, que o Estado não está interessado, né, em atender as demandas das grandes maiorias, né, desses 70% de trabalhadores no setor informal, que também, assim como no Brasil, pediam ter seu direito de um auxílio emergencial durante a pandemia, durante todo o período de pandemia, né, até porque são pessoas que estão numa situação de completa vulnerabilidade. Todos esses limites, né, do atual sistema político, da estrutura peruana, foram denunciados de alguma maneira em 2020, nesses protestos no final do ano, mas ainda com pouca direção, digamos, da esquerda, né? Ainda de uma maneira muito espontânea, muito de cansaço, realmente, né? De ser um estopim com o que estava acontecendo. Mas isso, de certa forma, se refletiu nessas eleições, me parece, porque o Castillo justamente é esse grito desse interior, né? Desse interior que diz que a gente também existe, que a gente também está muito cansado com a situação atual e justamente, né, entende que o eixo central dessa mudança seria essa reforma constitucional, que é ainda a herança do fujimorismo presente em todas as estruturas do sistema político, econômico, social peruano. Já a Keiko é justamente o oposto, né? A Keiko justamente defende essa oligarquia urbana, né, de Lima, mas não só de Lima, mas essas grandes regiões com maior desenvolvimento econômico do Peru, que quer manter seus privilégios que estão previstos na Constituição fujimorista, né? A Keiko justamente apoia essa campanha em cima do legado do pai, que era um ditador, que foi um ditador, fechou o Congresso, governou durante quase 10 anos aí por decreto, né? Mudou a Constituição e é isso. Então eu acho que o cenário do Peru é bastante interessante para a gente analisar, inclusive porque eu acho que dá para traçar uma série de paralelos com o Brasil, e vamos ver o que, que vai ser, né? O que, que vai ser esse próximo período. Acho que tudo vai depender também da capacidade da esquerda de disputar esse programa político do Pedro Castillo e disputar esse horizonte de construção de uma reforma constitucional e de fortalecimento, né, da esquerda através das massas, né, através das atividades que podem ser desenvolvidas aí com o povo. Mas vamos falar do Equador também. No Equador, assim como no Brasil, se formou nesses últimos anos, principalmente a partir, né, do governo do Lenin Moreno, que é o maior traidor da nossa história contemporânea, pesou muito esse anticorreísmo, né? Na imprensa, conseguiram posicionar uma ideia de que o correísmo era a raiz de todos os problemas no Equador, de que correísmo era dizer o mesmo de corrupção, né? O correísmo era sinônimo de corrupção. E isso também aconteceu por investigações vinculadas a Lava Jato, né? Vinculadas a contratos da Odebrecht nesse país, que inclusive levaram aí a prisão do ex-vice-presidente Jorge Glass, e que coloca na figura, né, no personagem do Correia, meio que a raiz de todos os problemas do país. Isso é posicionado pela grande imprensa. É algo muito similar a esse antipetismo no Brasil, né? Colocar na figura do Lula o início e o fim da corrupção, né? Não só no país, assim, quase que no mundo, né? Essa é a ideia do que pesou muito no Equador nesse resultado. Agora, também tem uma série de erros que a gente precisa identificar dentro do próprio movimento Revolução Cidadã, né? Foram 4 anos aí de Lenin Moreno, 4 anos de uma traição e de um governo que, logo em seguida que o Lenin Moreno assume a presidência, ele já coloca toda a sua força em perseguir os seus ex-aliados, inclusive o próprio Jorge Glass, que era o seu vice-presidente ainda na época, e aplicar toda a agenda do FMI, do Fundo Monetário Internacional, deixando o país completamente endividado. O Correia também, nesses últimos anos, foi incapaz, por exemplo, de desfazer divisões internas que existiram durante seu governo com o movimento indígena, por exemplo, né? O Correia teve uma série de divergências com o movimento indígena por ter aplicado políticas que quiseram desenvolver a extração de minérios de maneira industrial, né? Não levando em consideração o debate sobre a questão ambiental e essa relação com os territórios indígenas. Agora, o Lasso também pegou muito forte nessa campanha suja, né? Tá aí a prova de que chegaram a pagar pessoas em situação de rua no Equador, que viviam em Quito, em várias grandes cidades do Equador. Alguns eram pessoas venezuelanas, outros não, que carregavam uns cartazes assim no semáforo dizendo: ah, vote em Lasso, não queira que o Equador se torne uma Venezuela, como se, né, como se dizendo assim: olha, eu sou venezuelano, tô aqui, não cometam o mesmo erro do que eu. Uma coisa super baixa, assim, de qualquer ponto de vista, né? Uma coisa completamente absurda. E uma série de indícios apontavam que as pessoas foram compradas, né? Porque eram cartazes que tinham a mesma grafia, por exemplo, né? As mesmas frases. Então, realmente foi uma campanha, né? Não foi algo espontâneo que as pessoas fizeram por aí. Além disso, nas últimas semanas, o Lasso, e aí isso tem sido apontado por uma série de estudos independentes, teve cerca de 80% de mídia favorável, né? Que é aquela coisa. Assim como no Brasil, no Equador também existe todo um complexo de oligopólio de meios que tem muita influência na política nacional. E esse oligopólio de meios entre um cara que realmente representa o campo progressista, né, de que vem de um setor mais progressista, vem da esquerda, obviamente entre essa opção e um banqueiro, vai ficar com um banqueiro, né? Então, o Lasso teve muita campanha favorável nos meios de comunicação. E houve uma denúncia de fraude na última semana antes das eleições, né, Gil? Faltando 3 ou 4 dias antes das eleições, o jornalista e sociólogo aí, Marco Teruggi, escritor argentino, ele fez uma denúncia de que um funcionário do CNE teria dito que várias autoridades do Poder Eleitoral, do Conselho Nacional Eleitoral do Equador, teriam sido compradas pela direita, né, pelas alianças de direita, para favorecer uma fraude que daria vitória a Lasso. E aí essa fraude seria feita de uma série de formas, assim. Uma delas é que existiam 6 mil cédulas em branco extras, ainda pelo CNE, do primeiro turno, teriam sobrado essas cédulas, então iriam colocar algumas cédulas extras. Em outros lugares, iriam alterar algumas atas de votação para poder anular, em alguns lugares, anular urnas que seriam decisivas a favor de Arauz. Essa denúncia nunca se confirmou, mas está feita. E justamente algumas coisas que já eram indicadas por esse funcionário do CNE fazem parte da denúncia e das queixas que vão ser apresentadas agora pelos movimentos sociais da Revolução Cidadã no Poder Eleitoral, acusando algumas situações de fraude, mas é isso, né? Não vai ser determinante para o resultado. Agora, o que a gente pode esperar com Lasso, Gil? É, com certeza vão ser mais 4 anos, né, dessa política liberal, né, essa política pró-capital, pró-imperialista, né, também. É, o Lasso, como um banqueiro, ele também vai assumir, né, o país com 60 milhões de dólares em dívidas com o FMI e uma série de projetos aí que ele empurrando para facilitar a privatização, né, por exemplo, já do Banco Central, das empresas de telecomunicação e das hidrelétricas. Então a gente vê o receituário do imperialismo sendo repetido também no Equador, como também é no caso do Brasil. Enfim, né? E a crise deve, com certeza, gerar mais aprofundamento dos conflitos de classe, do agravamento das condições de vida da população, e isso vai, com certeza, dar também combustível aos surgimentos, as revoltas populares que vão acontecer, que provavelmente vão tornar cada vez mais explosivas, né? E a gente já teve, né, uma situação bastante explosiva que levou, né, o Moreno quase a cair. Isso por quê, né? Porque o programa do imperialismo para a América Latina, ele é um programa de destruição nacional, né? E que, com certeza, é incompatível, né, com os preceitos de uma democracia substantiva, né, ou mesmo até às vezes da democracia mais simplesmente representativa. Em alguns casos, é autoritarismo aberto, é a única forma de se aplicar com profundidade o programa que eles querem. Então, com certeza, a gente vai ver aí uma alta nos conflitos de classe que vão acontecer nesse processo de privatização e destruição da economia nacional do Equador também. E muito mais temprano que tarde, de novo, abrirá a grande alameda onde passe Dom Benigno para construir uma sociedade melhor. Pátria ou muerte? E deixa que o sol apareça sobre a América. Sobre a América do Sul. E essa crise certamente vai gerar esse aprofundamento da luta de classes, né? Então, se por um lado acho que a gente vai ter mais políticas que tendem a tentar pesar a balança da crise a favor das classes dominantes, né? Por outro lado, a gente também vai ter o povo equatoriano denunciando essa precarização da vida e certamente, né, lutando para defender seus direitos. Esperemos, eu acredito que vão ser próximos anos bastante agitados aí no Equador. Na Bolívia, acho que a gente pode identificar, né, Gil, que começam a aparecer algumas cisões dentro do MAS, até porque todos esses outros governadores que foram eleitos pela esquerda foram militantes do movimento ao socialismo antes, né? Antes de estar na organização que eles estavam nesse momento. Então, ou quase todos. Então, acho que isso mostra que já a Bolívia e a esquerda boliviana, o campo progressista boliviano, enfim, já não é mais aquele mesmo lá do início dos anos 2000 que a gente imaginava, né? Em que o MAS era hegemônico e E praticamente era a única articulação que trazia setores de, do movimento camponês, dos trabalhadores da mineração, dos sindicatos, parte de uma esquerda universitária, enfim, né? Uma mescla aí de setores, e era quase que um partido único, assim, né? Continua sendo a maior organização política da Bolívia, mas agora a gente já consegue ver que existe uma série de outras organizações que foram criadas a partir do MAS e que estão ganhando espaço, né? Estão ganhando governos locais, estão ganhando prefeituras importantes, né? Como foi o caso, por exemplo, da Eva Copa, que foi a presidenta do Senado pelo MAS, e agora está no Haile Ala, Bolívia, e foi eleita prefeita da cidade de El Alto, né, onde foram aquelas manifestações de Sacata e Sencaba, né, foi uma das primeiras regiões a se levantar contra o golpe de Estado na Bolívia. Aí não ganhou mais, né, na prefeitura, ganhou esse novo partido, né? Então a gente vê que esses movimentos indígenas, camponeses, sindicais, estão começando a construir outros instrumentos para disputar a eleição, para disputar, enfim, né, poder político no país. E isso tem a ver um pouco também com algo que já se apontava nessa última gestão do Evo e do Álvaro Garcia Linera, de que existiam críticas dentro do movimento contra aquelas gestões que talvez não tiveram tanto espaço para se expressar, o que levou a um certo apassivamento no início do golpe de Estado, né? Tanto é que logo em seguida isso se expressa, e se expressa principalmente pelas bases, né? Existe aí um certo debate de que também haveria se estabelecido um certo distanciamento, teria se estabelecido um certo distanciamento entre as direções do MAS e as bases do MAS, né? Com esse apassivamento das direções, inclusive logo depois do golpe de Estado, não defendendo que as pessoas saíssem para manifestar contra, né, para derrotar o golpe, mas que se encontrasse uma via institucional para vencer aquele golpe de Estado. Tanto é que esses levantamentos em El Alto realmente foram quase que espontâneos nesse início, né? E isso também se dá pela própria política do MAS, né? Que vem mudando. Por exemplo, começam a adotar mais uma lógica de que, né, o desenvolvimento econômico ele precisa ser complementarizado, né? Ou seja, precisa ter uma complementaridade entre o empresariado, né, em geral, e o agronegócio do Oriente, ali em Santa Cruz e Beni. E essa ideia ela começou a ganhar mais fôlego, né, e tomar um pouco o lugar da luta de classes e da política camponesa e indígena como... que identifica, né, o indígena camponês também como um sujeito revolucionário. Então isso passa também por um processo de mudanças no interior da política do partido. O MAS ele se forma, né, como uma congregação de movimentos, né, indígenas, camponeses, cocaleiros, sindicais, ex-guerrilheiros, né, e ainda também, né, se articula como também uma esquerda universitária e também urbana. Então ele passa, né, por essas transformações, essas divisões, reagrupamentos, etc. É natural, depois de um processo de golpe de Estado, né, de reagrupamento de forças, etc., a esquerda começa a se mudar, né, a fazer um processo de crítica, autocrítica. A questão é que consiga dar um salto qualitativo, né, no sentido de enfrentar o programa do imperialismo também na Bolívia. Mas passando por todos esses debates, né, com diferentes conformações na Bolívia, no Peru e no Equador, o que a gente pode concluir disso tudo, Michele? A gente tem aí, passou aí por várias eleições que tiveram certa importância agora nesse início de 2021, praticamente um ano depois do início da pandemia, e com a crise mundial foi aprofundada pela pandemia. O que essas eleições podem influenciar? Quais são as conclusões que a gente pode tomar para a luta de classes no continente, Michele? Eu acho que a derrota no Equador ela foi um baque importante, né? Até porque tinha um ânimo assim, generalizado na região de que, poxa, se a Revolução Cidadã volta a vencer no Equador, vai ser um peso importante nessa correlação aí de um novo bloco progressista, né? Pensando no governo do Andrés Manuel López Obrador no México, no Alberto Fernández e na Cristina Kirchner na Argentina, no Luiz Arce, da Vichuquehuanca na Bolívia, né? O Nicolás Maduro na Venezuela, Miguel Díaz-Canel em Cuba. Estaria aí pouco a pouco, digamos, se conformando novamente um bloco progressista, mas não aconteceu. Acho que é algo aí para a gente começar a identificar também, né, que os processos são mais complexos, né? No Equador, acho que também teve algum erro de estratégia de campanha do lado da esquerda, assim. E acho que tem uma situação bastante similar ao que aconteceu no Brasil, né? Acho que a gente também pode estabelecer alguns paralelos. Nesse ano, a gente ainda vai ter eleição regional aqui na Venezuela, legislativas na Argentina, a constituinte no Chile, que deve acontecer agora, em maio. E logo no ano que vem, a gente já tem no começo do ano Colômbia, e depois a gente tem as eleições no Brasil, esperemos, né? Então, acho que a gente tem que tirar uma série de aprendizados também, um pouco desses processos eleitorais recentes, para pensar possibilidades de avançar em algo, em processos eleitorais próximos aqui, virando a nossa região, né? Eu acho que esses indícios de burocratização dentro do MAS preocupam um pouco essa continuidade do processo boliviano, mas também mostram alguns dos limites que a gente consegue identificar em outros partidos de esquerda, né? Desse novo bloco de esquerda progressista na região, né? Esse distanciamento das direções e das bases, por exemplo, é uma crítica constante que existe em relação ao Partido Socialista Unido da Venezuela, aqui na Venezuela, né? O PSUV aqui na Venezuela, né? De que são grandes partidos, assim como o MAS, que se tornaram uma grande máquina eleitoral, né? Tem uma capacidade muito grande de se capilarizar nos movimentos comunitários, né? No povo, realmente, na classe trabalhadora, e muita capacidade de virar voto, né, de ganhar a eleição. Tanto o aspecto de partido do ponto de vista leninista mesmo da coisa foi se perdendo, assim, né? No caso do MAS, não necessariamente isso foi um princípio fundador do MAS, né? Existia uma corrente, principalmente essa corrente mais próxima do movimento guerrilheiro e das universidades, como é o caso do Álvaro Garcia Linera, que disputava mais nesse sentido, assim, né, de se tornar um partido mais do caráter leninista. Mas não foi essa a sua origem. Já o PSUV, sim, né? Quando o Chávez cria o PSUV, tem bastante essa ideia de vamos fazer um partido unificado, realmente, da esquerda no nosso país, que vai ser o partido que vai dirigir a Revolução Bolivariana. Também, hoje, já se vê que o PSUV tem uma série de debilidades. Agora, eu acho que o Peru nos abre um pouco o horizonte aí para a gente ver outra situação também que se vive em certa medida no Brasil, me parece, que é uma profunda crise, né? Uma profunda crise, o povo com a vida cada vez mais precarizada, todos os seus direitos violados, e ao mesmo tempo uma classe política super fragmentada, né? Essa direita super fragmentada, e buscando aí de uma maneira quase que fratricida ver quem consegue continuar sugando as riquezas naturais do seu país ou tendo todas as vantagens nos seus negócios corruptos dentro dessa estrutura que está dada, né? Essa estrutura política, burguesa, capitalista que está dada. Agora, eu acho que com os protestos do ano passado, com essa derrubada dos dois presidentes em duas semanas e agora essa possibilidade de eleição do Pedro Castillo, se abre uma possibilidade de um processo interessante, né? Vai caber à esquerda aí ter sabedoria para encontrar formas de desenhar uma unidade, né, e de pesar essa balança para a esquerda, não deixar que, se existe dúvidas, né, não deixar que a direita pese a balança para o lado de lá. Agora, eu acho que essa segunda década aí do século XXI, né, com todo esse debate, a gente já comentou sobre isso em outro episódio, né, será que a gente vai iniciar uma nova década ganha, né, como foi identificado esse período aí com Chávez, Evo, com Pepe Mujica, com Dilma e Lula, né? Pepe Mujica e Tabaré Vázquez no Uruguai, com Fernando Lugo, com Zelaya, enfim, né? Com toda essa articulação, com Kirchner na Argentina, com toda essa articulação que a gente teve, o Correia no Equador, nessa primeira década do século, se isso poderia se reeditar, né? Se isso vai acontecer ou não. Eu acredito que é difícil que isso se reedite, a gente não pode analisar a história de uma maneira muito mecanicista, assim, né? Muito maniqueísta, de achar que não, se deu certo com tal e tal e tal receita em um momento, vai dar certo agora de novo. Porque a realidade está nos mostrando que não vai dar. Com essa mesma receita não vai funcionar, porque as demandas mudam, né? A conjuntura muda e a capacidade de concentração de riqueza e de poder das classes dominantes também vai aumentando. Então, que a gente vê, eu acho que é uma reedição ainda mais branda do que foi essa década ganha, assim, né? Os partidos que estão chegando à presidência estão cada vez mais com essa política de conciliação de classes, com um discurso um pouco mais institucionalizado de defesa da Constituição ou de defesa, né, de algumas conquistas que foram implementadas em governos anteriores, mas muito pouco num horizonte aí de transformação, assim, né, muito pouco esse debate de uma possibilidade de transformação. E, inclusive, quando chegam ao governo, novamente, né, tentam estabelecer essas alianças que a gente já viu nessa primeira década do ano, que essas alianças com as classes dominantes nunca terminam bem, né, Gil? Exato, né? Bom, só para fazer um último comentário, né? Eu acho que é importante lembrar que, apesar de a gente ter algumas vitórias importantes recentemente, né? Como no caso da Argentina e no caso da Bolívia, e também do México, né? Hoje é um pouco, já tem um pouco mais de tempo. Acho que é importante pensar que os Estados Unidos não fez toda essa arapuca, né, toda essa política de desestabilização de vários governos da América Latina para voltar, né, à estaca zero. Não, eles vieram para ficar, estão determinados em controlar a região, não vão sossegar até que isso aconteça de forma plena. Então, um dos grandes objetivos estratégicos do imperialismo na região é isolar a Venezuela, né, que serviu como polo aí de radiação de uma política anti-imperialista no continente por bastante tempo, que agora está numa situação muito dramática, né? Muito complicada, com bloqueio, né? Com agressões, com golpismo, crise econômica devastadora. E, de fato, né? O governo Biden não representa, né? uma alternativa não imperialista para os Estados Unidos. Pelo contrário, representa a mesma política, mas com algumas facetas diferentes, alguns segmentos de apoio diferentes no continente também, que provavelmente vão ser reativados, né, nesse meio tempo, e que agora precisam ser combatidos, né, no nosso continente com uma forma muito contundente. E, de fato, né, entender que as classes dominantes na América Latina estão diretamente associadas com o imperialismo. Isso é uma premissa para se conseguir fazer política atualmente na América Latina, é entender que as diferentes formas que a direita assume também ambas estão associadas. Então, da minha parte, é isso. Eu acho que os processos eleitorais são valiosos para a gente ver o desenvolvimento, né, relativo da posição, da correlação de forças do ponto de vista eleitoral, mas eles não são determinantes do ponto de vista da luta de classe. E a gente precisa também prestar muita atenção no que vai acontecer quando, né, esses governos, tanto de esquerda quanto de direita, começarem a construir as suas alianças, construir suas formas de poder, né, que, né, a derrota do golpismo na Bolívia não garante, na minha opinião, né, não garante de forma alguma, né, que os Estados Unidos vai parar de perseguir a sua política de desestabilização da Bolívia. Da mesma forma como que a vitória da direita no Equador não necessariamente vai fazer com que a luta de classe simplesmente pare até a próxima eleição. Não, ela vai continuar, vai se acirrar e esperamos aí momentos quentes para a América Latina e para essa parte tropical do planeta. Esperemos que novos, que melhores ventos venham aí para a nossa pátria grande, né? De mais luta e mais organização e unidade da esquerda. E vitórias para o nosso povo. Mas é isso, gente. A gente fica por aqui, por hoje, com o nosso 27º episódio do nosso podcast A Coluna. Lembre-se, se você gostou desse conteúdo, ajude a gente a continuar financiando o nosso podcast através da plataforma apoia.se/coluna. Lá você pode contribuir com a nossa campanha de financiamento a partir de R$2 até o monto que você quiser, todos os meses, só um mês, outro mês que sim, outro que não. Mas é isso, essa ajuda é fundamental para a gente continuar produzindo conteúdos e disputando, né? Disputando também essa batalha de ideias que é fundamental para a organização da esquerda no nosso país e na nossa região. Obrigado, Gil. Até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima. Piccolo mondo antico, Fogazzaro. L'astronave da 300 punti di Space Invaders. Enrico Berlinguer alla TV. Le vittorie olimpiche di Alberto Guantoregna in nome della rivoluzione cubana. sandinisti al potere in Nicaragua. Il catechista che votava Pannella. Gli amici del campetto, passati dalle Marlboro direttamente all'eroina, alla faccia delle droghe leggere. I fumetti di Dora, la vampira porno e la Prince senza ritorno. Il referendum sul divorzio, e non capivamo perché, se vinceva il no il divorzio c'era, e se vinceva il sì non c'era. Anna Oxa Sanremo conciata come una punk londinese. Ivan Allen. La prima sega. La vicina di casa, un travestito è più noto come Lola, che mia madre chiamava Antonio, con nostro sommo sbigottimento. Yarmila Kratosvilova.